olha para o céu, tira teu chapéu pra quem fez a estrela nova que nasceu. Traz o teu sorriso novo espacial pra quem fez a estrela artificial. Eu sei que agora a vida deixa de ser vã, pois há mais luz na avenida e mais um astro na manhã. Quem volta do seu campo ao sol poente vem dizer que a estrela é diferente, fez o trigo aparecer. Olha para o céu, tira teu chapéu pra quem fez a estrela nova que nasceu. Não é pra São Jorge nem pra São João, pois não é outra lua e nem é balão. Quem mora no Oriente não vai se incomodar ao ver que no Ocidente a estrela quer passar. Não há mais abandono nem reino de ninguém. Se a terra já tem dono, o céu ainda não tem. Por isso vem, deixa o cansaço, apressa o passe, vem correndo pro terraço e abre os braços para o espaço que houver. Quem não quiser deixar a terra em que vivemos, pelos astros onde iremos, vai ouvir, ver e contar. Tantas estrelas quantas forem nossas naves, noutros mares mais suaves, a voar, voar, voar. Para o céu, tira teu chapéu pra quem fez a estrela nova que nasceu. Não é pra São Jorge nem pra São João, pois não é outra lua e nem é balão.